Sabe, tem pessoas que valem a pena. É que é bom saber, né? É bom você ter alguém que se importe, que te peça para ficar, que te faça ir dormir sorrindo. Entende o que eu estou falando? A vida anda tão sem graça, sem sentido, monótona, tão cheia de gente vazia, não é verdade? E quando aparece alguém assim, tão cheia de tudo, começamos a pensar diferente. Aí sim, passamos a acreditar que existem pessoas que valem a pena. Olá, Brasil, está começando o nosso encontro central. O Brasil inteiro apaixonado está conectado, sintonizado nesta emoção. Prazer em falar com vocês. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora as emoções vão ficar ainda mais quentes, envolventes e vão tocar a nossa pele com toda a paixão. Aumente o volume e venha amar comigo em 2 horas com muita música bonita, mensagens do coração e, claro, a nossa tradução. Hoje, segunda-feira, com certeza, pela fé e pelo bom pensamento, nós vamos ter uma semana maravilhosa, abençoada por Deus. Vamos começar? Então venha comigo na trilha sonora do seu coração. Thank you. face at first just ghostly. Turn a wider shade of pain. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Crying and me wondering if I'd

Os ouvintes mais apaixonados do Brasil estão ligados aqui no Encontro Central. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem os recados do coração. Envie o seu ouvintecentral.com. Queridos e eternos namorados, vamos agora aos recados do coração? Você já mandou o seu? Que bom! Se você ainda não enviou, envie agora, ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Gostaria de participar do programa Encontro Central. Essa linda mensagem eu dedico à minha namorada Bruna de Rolim de Moura, Rondônia. A todo momento, nos surpreendemos com os novos acontecimentos que a vida nos proporciona. Você foi assim, surpreendentemente emocionante. Desde o primeiro momento em que a vi sorrir, que pude contemplar o teu lindo olhar, tive a certeza da grande quantidade de surpresas boas que a vida nos reserva. A cada dia, sinto a influência do seu grande amor na minha vida. Esse amor que tanto modificou meu modo de agir, que me ensinou a ver as coisas de forma clara, que me confundiu algumas vezes, porém, me esclareceu em detalhes o quanto é bom sentir e sentir compartilhando o sentimento com quem também coexiste na relação. Te amo, Bruna. Marciele. A Sandra de São Paulo, para o Carlos. Ninguém me diz como eu vou viver minha vida. Ninguém me diz que eu vou amar, muito menos o universo. Eu não vou deixar que a ideia de destino de outra pessoa impeça que eu ame você, esteja com você, que eu construa um futuro com você, porque você é a minha vida. Encontro Central. All along there was a fever, a cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now. Sure how to feel about it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way.

as canções imortais. Encontro Central. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But when you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.

Girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. And done, I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. As músicas que tocam seu coração tocam aqui no Encontro Central. Depois do intervalo, a nossa linda, belíssima tradução que você vai amar. Não saia daí. Todo o Brasil está ligado na emoção do Encontro Central. Alô, meus eternos namorados, estamos de volta para mais uma hora. Nossa última hora de paixão ardente aqui no seu rádio. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas emoções. Agora está chegando a hora da nossa tradução. Aumente o volume e venha amar junto comigo no Encontro Central. Eu comecei uma piada que fez o mundo inteiro chorar, mas eu não vi que a piada era eu. Eu comecei a chorar, o que fez o mundo inteiro rir. Ah, se eu apenas tivesse visto que a piada era eu. Eu olhei para o céu, passando as mãos sobre os meus olhos. E eu caí da cama, hurting my head from things that I

seem hard to see. We're in heaven, heaven. Whoa. You're all that I want, you're all that I need. We're in heaven. We're in heaven. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Oh, das canções imortais. No Encontro Central. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my life back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me. Está no ar, apresentamos Encontro Central. Silence apart. No, or take me back to the start. Encontro Central, o lugar certo para amar, namorar, paquerar, para ser feliz. Depois do intervalo, a gente tem mais recados do coração. Mande o seu, ouvintecentral.com. Encontro Central. Olá, Brasil apaixonado! Voltamos com mais emoção aqui no seu rádio. Está chegando a hora de mais recados do coração e você participa com a gente através do nosso site, ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho do Ceará, da Vanessa, para o Rubens. Então me diz uma coisa, bate aqui de madrugada para lembrar daquele tempo, para sempre ou só por um momento? Me dá um beijo na boca e depois me leva para tua casa? Me diz uma coisa, quando você vai repetir isso? O Luiz Antônio, da Bahia, para Maria Gracinha. Você é aquela pessoa em que eu decidi jamais deixar. É muito mais do que amor, muito mais do que gostar. Carinho ou afeição é algo que vai muito além do que qualquer sentimento ou qualquer compreensão humana. É algo que apenas sinto. Sinto que você deve permanecer em minha vida para sempre. Do Rio Grande do Norte, a Melissa manda para o Sandro. Eu gosto do jeito que você fala comigo. Eu gosto da atenção que você me dá. Eu gosto de passar horas e horas conversando com você. É um tempo bem gostoso. Gosto da ideia de ter você sempre que precisar. Eu gosto de dormir tarde só para ficar mais um tempinho contigo. E digo hoje, se você se afastar de mim, eu irei sentir a sua falta. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. I never thought I'd be Listen, please. Baby, don't walk out that door. I'm on my knees. You're all I'm living for. Never thought I'd be speaking these words. Heaven thought I'd find a way. Another day alone is more than I can say. Won't you save me? Save is what I need. I just wanna be by your side. Won't you save me? I don't wanna be just drifting through the sea. Oh, blind, yeah. Suddenly the sky is falling. Could it be too late for me? If I never said coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Make it through the night. As long as I got you, Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there's lots that I could say. Just hold me now, 'cause I'll never light the way. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Yeah, I've been waiting for so long. Coming true through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. Oh. And baby, you're all that I. I'm finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven, heaven. Just for the day. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Obrigado ao Brasil pelo carinho, pela audiência. Um beijo carinhoso.